Sessão 64, de As Primaveras, de Casimiro de Abreu. Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão em domínio público. Para mais informações, ou para ser um voluntário, por favor visite LibriVox.org. Sessão 64, do Livro Terceiro, de As Primaveras, de Casimiro de Abreu. Risos. Ri, criança. A vida é curta. O sonho dura um instante. Depois, o cipreste esguio mostra a cova ao viandante. A vida é triste, quem nega? Nem vale a pena dizê-lo. Deus a parte entre seus dedos, qual um fio de cabelo. Como o dia, a nossa vida, na aurora é toda aventuras. De tarde, doce tristeza. De noite, sombras escuras. A velhice tem gemidos, a dor das visões passadas. A mocidade, queixumes, só a infância tem risadas. Ri, criança, a vida é curta, o sonho dura um instante. Depois, o cipreste esguio mostra a cova ao viandante. Rio, 1858. Fim da sessão 64.